Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Papo de Japa. Aqui é o Vini e pra mim filme de terror é tudo igual. Aqui é o Jun e se eu estivesse num filme de terror, eu seria o primeiro a morrer. Aquele cara que sempre fala assim, ah, vai dar merda aqui. Certeza, certeza. E aí galera, aqui é o Akira. Vocês já viram alguém com medo, cara? Achou engraçado? É que vocês não viram o Jun ainda com medo, velho. Bom, é isso aí galera, nesse episódio a gente vai estar falando sobre filmes de terror, mais especificamente filmes de terror japonês, né? Muita gente gosta de filmes de terror, né? Mas também muita gente não. Eu não. Eu gosto. Mas é, aproveitando, né? Tem filme de terror fazendo bastante sucesso no cinema. Um dos nossos episódios que mais fez sucesso também, né? Foi aquele de lendas urbanas, então é um tema que a galera gosta. E é isso aí, bora pro programa. O J-horror, né, que é o gênero de terror japonês aí, ele é bem amplo, né, não fica só nos filmes. Então tem séries de TV, alguns programas também, né? Sim, mangás também, animes, então ele explora bastante coisa. E tem aquelas particularidades japonesas, né? Então, terror feito pro japonês definitivamente não é igual o terror feito aqui pra gente no ocidente, né? A partir dos anos 2000, a gente começou a ver bastante não, né? Mas alguns remakes de filmes de terror japonês aqui pra gente no ocidente, né? Foi o caso aí do Chamado e o Grito, né? São dois filmes que fizeram bastante sucesso no Japão e também conseguiram repetir até grande sucesso aqui pra gente no ocidente. E aí, né, a gente tá com uma lista aqui de alguns filmes de terror japonês, alguns bastante sangrentos, outros de assombração. Uns são bons, outros ruins, né? Vai que você assiste um filme e acha uma merda, depois você vai provavelmente colocar a culpa na gente, mas fazer o quê? Então, bom, mas vamos começar um aqui, né, que é famoso. E sim, acho que a maioria acha bom, pelo menos todo mundo que viu, né, que é o Chamado, né? Em japonês aí, o Ringo, que ele é de 1998. Tem 19 anos aí do seu lançamento, né? E muita gente conhece aí a personagem principal, né? Digamos assim, a Sadako, pelo nome ocidental dela, né? A Samara, né? Então, o remake do Chamado foi feito em 2002, 4 anos depois do filme original. Interessante é que esse remake, né? Ele não desviou muito da história original. Da história original. Então, isso talvez justifique o sucesso, né? Que muitas vezes, quando a obra vem do Japão pra cá, tende a mudar bastante a história, né? Bom, a gente tem um exemplo aí do Death Note, né? Que gerou a fúria da galera. Mas nesse aqui não foi o caso, né? Se eu não me engano, o próprio diretor foi o mesmo, tanto da adaptação quanto do original. Então, isso meio que explica. Mas aí, né? A história, né? É de uma repórter de televisão e mãe solteira, né? A Reiko. Pega a maldição ali que vai acabar com ela ali em 7 dias, né? Depois de assistir um VHS ali que é amaldiçoada. O filme, né, ele começa também com duas garotas ali conversando sobre essa fita e uma delas admite, né? Fala pra outra assim, ó, eu assisti. E aí começam a desenrolar os fatos aí. Acho que todo mundo que já viu já sabe. Acho que foi um dos primeiros filmes que veio com esse negócio de maldição digital, né? A gente tinha os filmes mais antigos, provavelmente era só parada de fantasma, assim, assombração. Esse aí não, a maldição vem numa fita. Então, mas o que eu me lembro, assim, do filme também, é que essa tal repórter em si, ela pega e ela começa a fazer um tipo de pesquisa aqui pra ver de onde tá vindo tantos mortos estranhos, com a cara toda estranha. E ela notava também que nos quadros das fotos dessas pessoas, todas as caras delas eram contorcidas, então ela ficava, tipo, sem saber o porquê. Aí, quando os fatos vieram à tona, ela resolveu assistir a fita. Falou assim, bom, não pode ser uma fita que pode fazer isso. Assistiu a fita e contraiu a maldição. Só que ela não contava com o quê? Que o filho dela também assistisse. Daí, a luta dela era pro garotinho não simplesmente não atender o telefone pra ouvir, né, os 7 dias da maldição e tal. E fica nessa coisa. Ela vai lutando pra ver se ela consegue sobreviver mais de 7 dias em si. No final das contas, não. Não dá certo. Todo mundo morre. Não tem o que fazer. O que chama atenção também no filme é que a própria figura aí, né, da Samara ou da Sadako, né, como preferir, é uma garotinha pequena, né, que é uma figura, se você for parar pra pensar, inofensiva, mas na verdade ela se transforma num monstro ali, né? É, tipo, um demônio feio, né? Um Freddy Krueger. Então, tipo, era uma garota, né? Então isso foi algo bem único desse filme. E também, né, tipo, o fato da pessoa ser amaldiçoada simplesmente pelo fato de assistir a fita, né? Só assistir aqui, pô, você já tá com a maldição. E você tem um prazo, né? Só 7 dias pra quebrar a maldição. Então, alguém consegue quebrar? Não, né? Todos que contraem a maldição morrem. E também, assim, o fato que mais faz as pessoas lembrarem da Sadako ou Samara é da aparição dela. Que ela vem por dentro, ela vê, você vê aquele poço na TV e ela começa a atravessar a TV pra vir até você. E, tipo, pra mim, quando eu era pequeno, quando eu assisti, é, foi algo que, tipo, simplesmente marcou. Foi o que eu fiz começar a ter trauma de filme de terror. Foi daí que começou tudo. É, foi por aí que começou tudo, entendeu? Então, simplesmente, eu olhava aquela coisa e falava assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. Porque eu tava assistindo um filme de terror na qual a mina sai da TV e numa TV. É pior. Então eu ficava tipo, caramba. E sabe o que foi o pior de tudo? Assim que eu terminei de assistir o filme, o telefone tocou. Caraca, mas é traumático mesmo. Então. Foi muito tenso, cara. Tipo, meu, eu não quis atender, a minha irmã não quis atender, a amiga da minha irmã atendeu. E era mensagem da Viva, uma coisa assim, não lembro o que que era. Sei que, mano, foi traumatizante e eu não quero passar por isso de novo, não. É, também, acho que quando eu assisti era bem pequeno, então eu tenho poucas lembranças desse filme, mas é, uma das paradas que fica marcada mesmo é a cena dela saindo da TV, né, cara? E tipo, cara, realmente, você tá vendo o filme ali, né, na TV, então... Você é criança, né? Você fica em choque mesmo, você... O negócio entra ali na tua mente, né? E se o telefone toca ainda? Nossa, velho! Um terror psicológico, né? Sim, sim. E aí, seguindo, né, a gente tem um filme chamado Battle Royale. Ele foi lançado em 2000, ele é um filme de terror distópico aí. Que foi é baseado, né, num livro, numa série de livros com o mesmo nome, Battle Royale, que é o quê? São estudantes do ensino médio, assim, japonês, né? Que eles são forçados pelo governo para competir numa espécie de jogos vorazes. Né? Deathmatch? Deathmatch. Entre eles e só o último lá ganha. Tá. Então aí que tá. Pra mim eu não acho que seja muito terror, não. Eu acho que é mais tipo gore, tá ligado? O pessoal se matar e sangue voar. Mas tipo, terror, não. Acho que isso aí não envolve espírito, não envolve demônio, sim, sim. Não envolve nada do tipo, entendeu? Então eu acho que não seria classificado como terror. Pra mim, pelo menos. E, inclusive, né, devido a esse... Ele ter sido um dos pioneiros nesse gênero aí de... Muita gente considera que o Jogos Vorazes foi... É considerado uma cópia, assim, desse filme original, né? Tamanha influência. Realmente, ele é bem sangrento, né? Então, ele... Essa é a característica, realmente, como o Junji disse, é mais sangrento do que terror. Mas... Ele é aquele tipo de filme que faz você fazer aquelas perguntas, né? Tipo, se eu estivesse na situação, o que eu faria, né? Tipo, será que você mataria o cara ali do teu lado? Ou será que você comeria o braço de alguém só pra sobreviver? Vai que, então, né? É, cara. Eu comeria, mano. Braço, a cabeça. Realmente, esses filmes aqui, tipo, questionam a tua moral, assim, né? Caramba, você tá ali pra sobreviver, né? Não é matar ou morrer, ou... Então, é bem legal. E esse gênero de Battle Royale é uma parada que eu gosto muito, né? Tá fazendo sucesso agora, né? Verdade. Principalmente nos jogos aí, né? Vai ser, eu acho que é uma nova tendência. E é maneiro, né? Realmente, eu fiquei interessado em ver esse filme aqui. Eu espero conseguir achar ele pra baixar, que deve ser maneiro. O tema de encerramento desse filme é bom, hein, cara? O próximo da lista, esse sim, já é uma parada bem mais bizarra aqui, quando você pega pra ler a sinopse do filme, né? Que é o Tetsuo The Iron Man. É, cara, filme bizarraço. É um daqueles que, tipo, depois que você assiste, ele fica na tua mente ali por muito tempo. É, ele lançado em 1989, então ele já é um pouco antigueira já. Um pouco muito, né? É. Ele tem um gênero aí meio cyberpunk e tal. E ele é baixo custo, né? Baixo orçamento. E aqueles filmes, né, que, tipo, na época, assim, você assiste, você fala, caraca, que merda. Só que depois de muito tempo... Começa a fazer sentido, né? É, e a galera começa a considerar ele cult. E aí ele faz sucesso. Ele, tipo, é um filme que tem pouquíssimo diálogo. Então o filme, né, ele começa sendo inicial dele. É um cara que, tipo, tem fetiche por metal. Tá ali cercado por canos, barras de metal. E ele tá violentamente cortando a perna dele e inserindo uma roda de ferro dentro do próprio corpo. E aí, tipo, ele vai vendo ali os vermes, né? Vindo um monte de vermes subindo na perna dele ali, a ferida aberta, com um pus, ele gritando, ele sai correndo pra rua gritando, assim. E aí um cara dirigindo o carro, né? Que no filme o nome do cara é só Man, né? E ele tá com a namorada dele no carro, que também o nome dela é só Woman. Eles atropelam ele e o cara, tipo... Fica desesperado, né? E ele tenta cobrir o acidente, esse cara que atropelou ele. Tipo, vai tentar esconder o corpo em algum lugar. E de alguma forma aí o fetichista de metal aí consegue, não sei se sobreviver ou se é uma vida pós-morte dele, mas ele vai tentar se vingar aí do cara que atropelou ele. Amaldiçoando esse cara, ela sofreu uma metamorfose de metal. O cara vai transformar o outro num monstro de metal. Caramba, é típica história japonesa, né, cara? Parece que é uma história tipo, caramba, vou pensar em... Tem um minuto pra pensar numa história. Ah, vai assim mesmo. Então, o filme é, tipo, gruesome total, totalmente gore, com o corpo ali se dilacerando, com serra elétrica e tudo que tem direito. Tá, pega. E é, se você gosta desse gênero aí, né, principalmente um estilo meio trash aí, você vai curtir esse filme. Coisa do Akira, isso aí. O próximo é o Suicide Circle, Fora do Japão, ele ficou conhecido como Suicide Club. Em 2001, ele é um filme indie de terror. E esse filme, ele fez muito sucesso, né? Justamente por explorar uma parada muito presente na sociedade japonesa, né? Ele fala ali sobre suicídio, né? E a história do filme, né? É uma pandemia de suicídios que começa a ocorrer no Japão. E aí, um detetive, né? Chamado Kuroda, ele sai aí em busca de descobrir. Porque, diabos, tem tanta gente se matando aí. O filme começa numa primeira cena ali, né? É um grupo de pop fictício ali fazendo uma apresentação e, de repente, 54 estudantes se jogam ali na linha do trem e se matam. 54 de uma vez? 54. Eita, bexiga. Então, essa cena é uma das mais fortes, assim, do filme e uma das mais icônicas no gênero de filme de terror japonês. A foto, né, tipo, do tanto de garota prontos pra pular na linha acho que é bem famosa, acho que já lembro de ter visto já em outros lugares. E aí, esse filme, né, ele é considerado um bom filme por causa do roteiro, né, e pelo sucesso que ele acabou fazendo. Tipo, muitas fãs, assim, do filme saíram aí interpretando o filme ao redor do mundo, né, então ele fez sucesso bastante fora do Japão. E ele faz essa crítica social aí ao quanto a moda, assim, os seus atores, tipo, podem influenciar as ações da pessoa. Ele deve falar, não sei qual é a justificativa para os suicídios, né, da galera, se são algo mais tenso mesmo, se é uma maldição fazer eles se matarem, ou se é uma parada normal, tipo, sei lá, a pessoa tirou 5 na prova e, bom, se matei. Mas acho que não. Acho que não deve ser o caso, não. Até porque não seriam suicídios em massa, assim, que nem ele fala. Eu fiquei curioso pra saber a justificativa pra esse tanto de suicídio, hein? Se tem algo maior. Próximo é o It, The Killer, que é um... Sim, ele é um pouco de terror, mas também é um pouco criminal aí, né? De 2001. Ele é baseado numa série de mangá. E o filme conta a história aí de gangues que se opõem ali à Yakuza. E de um assassino chamado It, né? Que ele é usado ali como matador de aluguel entre essas gangues. Tipo um John Wick. Sim, acho que sim. E ele é tido como um filme difícil de assistir, principalmente pela crueldade e a violência intensa nas cenas. Mas ele é considerado um cult, né? Clássico aí nos filmes de terror japonês e um dos mais reconhecidos dessa lista aqui. E apesar, né, dele ser um filme bem visual, né? Ele tenta te chocar, assim, visualmente. Ele também tem... Ele não é um filme, tipo, vago, assim, roteiro bem fraquinho, só cena de sangue pra você ficar olhando as cenas, não. Ele fala bastante sobre violência, sobre responsabilidade, sobre a questão da mídia ali, né, da imprensa, esse negócio de gangues, né, de crime organizado. Então ele consegue fazer o ponto, né? Os diretores do filme, eles também disseram, né, que uma das intenções era passar uma crítica social de como as pessoas consomem violência, né? Hoje em dia realmente é normal, né? Você vê essas paradas gore, assim, né? Tipo, tem gente que gosta, né? Tipo, quanto mais violento, sangrento, melhor. E o filme tem isso, né? Ele tenta te passar esse choque, essa mensagem, né? Pra ver se você reflete. Inclusive, o filme foi alvo de censura, né? De tão forte que ele é em alguns pontos, em algumas cenas, né? Então fica a dica aí pra quem já gosta um pouco mais de ação, né? Um pouco mais desse lance de brigas, assim. Acho que ele é mais sangrento, né? Do que propriamente de terror, né? Então, acho que quem tem a aversão a sangue, né? Essas paradas, assim. Tipo, Jogos Mortais, né? Então, é um bom filme. Próximo da lista, né? É um filme bem famoso aqui também no Ocidente, né? Foi um dos que mais fizeram sucesso também entre todos os outros que a gente tava falando. Sim, que é o Ju-on. Ou O Grito, né? Ou O Grito aqui pra gente. Filme lançado em 2002. E o filme, na verdade, ele é o terceiro aí da série Ju-on. Mas foi o primeiro a ser lançado no cinema. Assim como Chamado, né? Ele teve um remake americano. Foi lançado em 2004, 2 anos depois só. E esse sim, né? Como tinha pensado que era no outro, mas não. Esse sim, que foi dirigido pelo mesmo diretor, né? No caso, o Takashi Shimizu, que ele dirigiu o japonês e dirigiu o americano. Então, o gosto dele ali, o toque dele foi mantido nos dois filmes. Então, isso foi fundamental pro filme também fazer sucesso aqui, né? A história se passa de uma mulher que vai alugar uma casa. Daí, o rapaz vai mostrando pra ela a casa. Só que a casa é amaldiçoada por dois espíritos. Espíritos de uma adolescente, de uma mulher e de uma criança, de um garotinho. Durante o filme, eu não descobri pelo qual causa eles morreram. Só sei que uma dela, a mulher, no caso, ela perdeu a parte da mandíbula inteira. Então ela fica andando com a língua pra fora, sem a mandíbula, pra parte de baixo. Caraca! Então é um negócio meio feio de ver. E a criancinha fica aparecendo o tempo todo gritando que nem um gato. Aí tem horas que você para ver que fica ouvindo um barulho de ronrono de gato. Então tem uma parte muito que fez muito fama também do filme. Foi aquele barulho que você ouve toda hora naquele... O tempo todo, sabe? Então, e o que acontece é, a casa é amaldiçoada. A pessoa que entra pra morar naquela casa ou vive naquela casa morre com a maldição. Então ela vai sendo infernizada, os cabelos crescem pelos cantos e fica aquela coisa, sabe? De espírito ruim aparecendo mesmo. E a criança fica o tempo todo fazendo barulho de gato, aí fica no sótão batendo nos negócios, e fica aqueles barulhos todos. E cara, é um filme que dá muito medo, porque ele mexe com muito seu psicológico, cara. Porque, ah, você sabe que vai ter um negócio ali, mas você não sabe como vai vir pra você, entendeu? Então, é um filme... Olha, de todos os filmes de terror aí, eu acho que esse e o Chamado são os que dão mais medo. E esse mais do que o Chamado. Ele explora essa ideia, né, de você invadir, né, um espaço amaldiçoado, entre aspas, você automaticamente ali vai ser amaldiçoado também, né. É uma parada bastante explorada aí no gênero de filme de terror. Ah, tanto é que eu não me esqueci também, a partir do momento que a pessoa entrou na casa, ela é amaldiçoada. Ou seja, independente se você se mudar, você já tá carregando sua maldição com você. Caramba, é, então, bem tenso. É, ou seja, você só vai parar quando se morrer. Nossa, mais um aí, né. Esse também, provavelmente muita gente já deve ter assistido, né, mas vale ter também, dar uma olhadinha na versão original japonesa, né? Que provavelmente tem algumas coisinhas que foram mudadas pra versão americana, né? Então, vale conferir. Próximo, a gente tem um filme aí de 2004, o Marebito, que o filme, ele conta a história de um cara que ele é voyeur, né? Ele fica obcecado ali em gravar... Pornozão. Não pornozão. Ele ficou obcecado em gravar, tipo, medo, reações de medo, depois que ele viu um cara cometer suicídio se esfaqueando. Então, tipo, o cara, ele viu essa cena, um cara se esfaqueando no olho, assim, e ele ficou obcecado por isso, cara. Tipo, eu quero gravar um medo. Ele descobre o que aparentemente é uma dimensão alternativa embaixo de Tóquio. Ele acha uma mulher pelada que... Tá aparentemente acorrentada numa caverna lá. Tá, porra. E ele... O que que ele faz, né? Óbvio, ele pega ela e leva pro apartamento dele. Tipo, caraca. Super normal. Não vou levar ela no... Sei lá, tipo, na polícia, não. Vou levar pra casa. Tudo certíssimo. Exato, pô. E ela não pode comer, não pode beber ou falar. Mas uma coisa é certa. Ela quer sangue. Olha aí. Que mulher pra você trazer pra sua casa. E o... O filme aí, né, ele é fascinante, assim, não por apenas pelos elementos de terror, mas pelos esses elementos fantasiosos aí, né? Tipo, caraca, uma dimensão alternativa abaixo de Tóquio, né, já. Caraca, o cara é bem viajado pra ter pensado numa parada assim. Ah, sei lá, mano, existe tanto tipo de cara falando, ah, que não sei o que, que tem uma outra dimensão, que faz as pessoas... Ah, existe tanto tipo de coisa já falando sobre isso, então... Esse filme gerou bastante discussão, né, justamente por essa questão fantasiosa e tal, né, dizem... Até que tem uma certa inspiração, assim, de H.P. Lovecraft, no, influenciou, né, nas ideias desse filme, né, e uma das tentativas, né, pro fato do Masuoka, né, ver essas coisas, assim, né, esse universo alternativo, seria que, tipo, ele, na verdade, ele é louco. E que os personagens e os mundos que ele encontra, na verdade, são representações de ideias humanas. Ou que, na verdade, o F, né, que deve ser a garota lá, é a filha dele. Então, né, é, quando lança um filme assim, né, bem complexo, que a galera não entende bem, geralmente tem essas teorias mesmo, né? Será que o cara, na verdade, tá em coma no hospital, né, que nem um Pokémon, é o Ash? O Ash tá lá no hospital e ele vai acordar no último episódio lá. Então, é, pode ser uma tentativa, né? Mas, oficialmente, Marebito não oferece nenhuma explicação. Mais um filme antigueiro aí, né? Ah, esse é de 1964, nossa, então é, putz, deve ser muito... É o mais velho da lista, esse pai, gente. Provavelmente, deve ser bem rústico, né? As paradas, então, é o Kwaidan, né? Que é um filme antológico aí de terror. Ele é baseado em outras histórias populares, assim, do Japão. Folclóricas, né? Sim, sim, sim. Black Hair, né? O cabelo preto, ele segue o samurai que se divorcia da sua mulher pra se casar com uma mulher mais rica, olha aí. Então já rola um terror psicológico aí pro cara não abandonar a mulher. A nova mulher é fria e distante, então o samurai ali, putz, que falta da minha antiga mulher, ó, acho que eu fiz besteira. E aí a nova mulher descobre a verdade, né? E caraca, como assim? Você tá atrás daquela sirigaita? Você tá atrás da mulher antiga? E aí eles brigam aí, né? E o samurai, putz, vou voltar, não adianta. Essa mulher aqui é louca. E aí quando ele volta pra sua casa antiga, ele encontra lá poeira, destruição e uma verdade aterrorizante. O que será que foi essa verdade? Eu não sei, cara. Eu não sei. Vamos ter que assistir o filme pra ver. E aí, né? Essa, The Black Hair, é a primeira história aí do Kaidan, né? Na verdade, ele é um, tipo, compilado de histórias, assim, né? Histórias folclóricas do Japão. Então, a Black Hair é essa. O cara ali, né? O samurai divorciou da esposa, voltou pra mulher antiga e quando ele volta pra casa, assim, caraca, o que aconteceu aqui, né? Então, bom, não sei o que aconteceu. A Mulher na Neve, né? É outro clássico aí, que conta a história de um lenhador que encontra um fantasma da neve com intenções sinistras. Não sei, hein? Será que era o Pé Grande esse fantasma? Pode ser. Acho que não, viu? Falar sobre ela no... A gente falou no folclore japonês, lá. Era sobre uma mulher que, na verdade, é um meio demônio, é um meio espírito lá, que é encontrado na neve e tal. Também tem a história do Hoyt, sem orelhas, que conta a história, né, de um músico cego que canta músicas ali de guerra e de batalha, que eventualmente descobre que a família real, né, que chama ele ali pra cantar pra eles, na verdade, não são tão normais assim quanto parece. Não sei, cara. Isso aqui, essas descrições aqui, essas sinopses estão bem estranhas, hein, cara? Tipo, acho que é só assistido pra saber mesmo. Sim, é. Mas são histórias bem famosas, assim, mesmo no Japão, né? É um compilado de histórias e folclores bem famosos lá, né? É bom, a gente não tá dando spoiler aqui de como é a história, então você vai ter que ir atrás aí pra saber o que acontece aí. Seguindo a lista, então, a gente tem o Hausto, que é de 1977, que o filme é considerado mais um cult clássico aí, que ele é composto pelo elenco que a maioria da galera é amadora, foi amadora ali quando gravou esse filme. Esse filme, né, conta a história de uma garota que vai visitar ali a tia que tá doente ali na casa no campo. Ela vai junto com 6 colegas de classe. Então ela vai, vamos lá visitar minha tia, né, que tá doente. E aí essa galera se depara lá com eventos sobrenaturais, fantasmagóricos. E cada personagem, né, ele tem um nome único aí que descreve eles. Né? Tem o Bonito, tem a Melodia, tem o Professor, tem o Kung Fu, o Mac. Tipo, Mac deve ser algum cara que comia muito McDonald's. Então só pode ser o Doce e a Fantasia, né? Então é uma parada tipo 7 anões aí, né? Cada cara tem um nome que descreve ele. E aí, um por um, as garotas vão sendo tomadas pela casa. Olha aí, ó. Olha aí. E aí o filme inclui um fantasma, tem um fantasma, tem um gato que é um antagonista ali da história e uma história estranha com pouquíssima explicação. Então, esse Alço tem, cara, efeitos especiais bem porcos, bem toscos mesmo. Mas o diretor falou, né, que, tipo, era intencional. Era intencional ele ser lixoso assim mesmo, não era objetivo. Mas, né, alguns dizem aí que ele é um pouco psicodélico, naturalmente, é divertido de assistir. Recebeu poucos reviews, assim, né, quando na época de lançamento, e esses reviews foram ruins, né, mas como eu disse, né, eles lançam um filme que é ruim, aí muitos anos depois ele ganha status de filme cult, ó. Esse é um exemplo. E aí, né, os fãs, né, eles falam, né, que um dos pontos positivos desse filme é isso, o filme não, ele não se leva a sério, esse é um dos pontos positivos, o filme não se leva a sério e tem esse estilo aí bem particular dele, né, esse visual bem particular dele. Então é isso, eu acho que acredito que seja bem tosco, né, então acho que é só pros corajosos mesmo, acho que você vai passar mais terror vendo a porcaria que deve ser esse filme do que provavelmente com a história. Mas também é uma história bem... chutada, né? Normal. O cara falou assim, eu vou escrever uma coisa qualquer e a gente faz um filme sobre. Sim, e é bem genérica, né, tipo, vai a galerinha pro lugar, né, e vai morrendo um por um ali, até sobrar o final. Próximo é o Audition, que é um filme de 1999, também é baseado numa série de livros aí também. O filme, né, conta a história aí de um viúvo, né, o Shigaru, tá sozinho ali, tá em depressão, cara, nossa, o cara tá tão solitário depois que a esposa dele faleceu. E aí, né, o filho dele, pai, vai arrumar um novo amor aí, né? Tendo a dica aí pro cara, né? Pô, baixa o Tinder aí, mano. Vai procurar uma mulher aí. Em 1989. É, esse é o detalhe, né? Acho que não tinha, né? É, acho que não. E aí ele, o que, que ele faz? Qual que é a ideia mais japonesa possível pra solucionar esse problema? O cara organizou um fake casting ali na casa dele, mano. Ele, pô, vou contratar uma atriz... E montou um fake cast ali na casa dele, né, pra conseguir uma nova esposa. Então, uma audição falsa aí pra de atriz. Olha aí, que genial, né, cara? Que genial. Tinha que ser do Japão mesmo, né? E aí, né, ele... Caraca, ele consegue, ele consegue conhecer essa linda e misteriosa Sami, né? E, cara, ele tá apaixonado, ele se apaixona por essa garota. E ela parece estar interessada nele também, né? No desenrolar da história aí, se descobre que ela não é esse amor. Não é interessada nesse amor. Não é exatamente amor no que ela está interessada. Exato, exato, exato. Esse filme aí, ele tem um storytelling bom, né? Ele conta bem a história ali e tem um plot aí que, caraca, pode fazer você... Que se o filme seja bom, ele pode estragar o filme, né? Depende do seu ponto de vista. Mas há quem diga que o filme é bom. Alguns dizem que tem umas cenas aí que são muito, muito gore, muito, caraca, desconfortável assim de ver. E muitos críticos, né, disseram que esse filme é perturbador. E até muitos, tipo, saíram do filme aí nos últimos minutos finais dele, devido a essas cenas fortes aí. Não sei se é pra tanto, né? Mas quem dizem aí pra você não assistir esse filme aí de estômago cheio, porque o bagulho pode ser bem nojento, bem forte aí. Sei lá, eu tô com vontade de assistir agora. Próximo filme aí é o Noroi. Ou Maldição. E o Akira assistimos. O filme é horrível, é muito mal interpretado, muito mal produzido. Tudo passa numa história sobre... Eles começam a ver, tipo, uma criança que tem poderes psíquicos. Tem um cara que ele gosta de fazer filmagens do tipo, então ele vai atrás de coisas psíquicas, assombrações, etc. Ele vai gravando. Aí o que acontece? Essa criança, ela acerta um monte de coisa, ela é psíquica mesmo, adivinha, até que conseguiu criar água com cabelo dentro de uma garrafa, tá ligado? Caraca. Só que o que acontece é o seguinte, aparentemente eles estão atrás de um ritual. É isso. De um ritual pra poder domar, acalmar um demônio. Só que aí que eles percebem que o ritual em si não é pra acalmar o demônio, mas sim pra chamar ele. Então o que acontece? No filme, quando a pessoa pela primeira vez fez o ritual e invocou o demônio lá, na hora que cortava a corda era pro demônio simplesmente sair. Só que não foi o que aconteceu. O demônio começou a possuir as pessoas e transformar as pessoas em uma pessoa de culto, assim. A pessoa começa a fazer matar pombo, matar pessoas, sequestrar e tal. O que acontece? Esse demônio, aparentemente, eles conseguem se livrar no final das contas, só que não. Ele aparece novamente numa última gravação lá. O cara que tava fazendo os vídeos some. A mulher dele é queimada na casa. Uma criança que ele pegou pra cuidar também queima na casa, etc e tal. Só que, cara... Não é um filme de terror, eu vou falar a verdade pra você, que cara, eu sou uma pessoa muito medrosa. O Junji, que tem o dobro de medo de filme de terror do que uma pessoa normal, quase dormiu. Eu tava quase dormindo no filme, cara, era horrível, cara. O filme não é bom, eu não recomendo pra quem quiser assistir aí. Mas tem umas partezinhas que te prende, faz você querer ver o que acontece, exato, entendeu? Mas não é bom. Só no finalzinho também. É, exatamente. Só no final. Então é isso, vou nem falar nada sobre o filme, vou deixar a opinião de vocês aí. Então, se você for corajoso aí pra ver esse filme, não pelo fato dele ser assustador, mas pelo fato dele ser ruim, né? Então baixa aí o Noroi. Próximo aí, a gente chegando aí no finalzinho da lista, a gente tem o Uzumaki, que não é o pai do Boruto, né? Não, o Boruto é meu Uzumaki, cara. Ah, é verdade, olha aí. Família. Não é otaku não, hein, velho. Exatamente, acabei de provar que eu não sou otaku. Eu também não sou, hein. Desculpa aí, otakus. Então, né, esse Uzumaki, né, uma adaptação aí de uma obra de mangá, né, do artista Junji Ito. E ele é bem surrealista, digamos assim, né. Ele foi lançado em 2000. Esse filme aí, ele é dividido em quatro partes: Premonição, Erosão, Visitação e Migração. O plot principal aí, ele segue uma estudante, né, que começa a perceber algo bem estranho ali acontecendo na cidade dela. E aí o pai da namorada dela tá obcecado por... formas espirais. Que loucura, hein? É, meio estranho. E aí ele entra dentro de uma máquina de lavar e se mata nessa brincadeira, oh, cara. Só pra girar lá dentro. Exato. Ele quis se virar um fidget spinner, então. Deve ser, cara. E as pessoas começam a se transformar em lesmas e as garotas populares começam a crescer cabelo que, tipo, desafiam a gravidade. Cabelo curvo, deforma, assim, deformando, caraca. Então, é uma série de eventos aterrorizantes aí acontecendo na cidade dela. Caraca, que cidade. E ela e o namorado dela tentam resolver esses mistérios e salvar a família, as famílias e os amigos. Porém, né, ao que parece, a fonte dessa maldição espiral aí não é tão fácil assim de ser parada. Então, caraca, que filme perturbador mesmo. Deve ser feio só de ver o filme. Assim. É, cara, olha aí, mano. Todo mundo, o cara obcecado aí por espiral. Ou seja, vou entrar na máquina de lavar aqui, pum, morre. As garotinhas aí começam a ficar com o cabelo deformado aí. Virar lesma? Como assim, mano? É, cara, que loucura. É, Nihon, cara. É, esse cara aí tem a mente bem perturbadora pra conseguir ter escrito. Cara, não existe mais nada mais... Nada mais perturbador do que a centopeia humana. Então, a partir disso aí, eu acredito em qualquer coisa. O quarto, que é o EXT. Ou EXTE, sei lá como você fala. EXTE. Que é o de 2007, né? Então, 10 anos. Acho que é um dos mais... novos, entre aspas, assim, dessa lista, né? Caraca, só os roteiros top do top, hein? Toppers. Esse aqui, olha aí, é uma mulher aí que ela quer ser cabeleireira e ela tá sendo stalkeada por um fetichista de cabelo. Nossa! Fuck! Que vende... extensões de cabelo, né? Aquelas próteses de cabelo, próteses... Não, não sei se é prótese que posso falar, né? Mas aqueles meshes, né? Para os salões. O cabelo, né, vem de uma fonte aí nojenta e misteriosa. Corpo de uma garota morta que não se decompõe. E o cabelo continua a crescer... misteriosamente. Sim, e com vida. E com vida, cara. Como assim? O cabelo começa a atacar as pessoas? Exato, cara. Então, quem usa essas extensões capilares, né, que são produzidas por esse cadáver dessa garota aí, são... ou eles ficam loucos, ou eles são mortos. Cara, mas que história brisa. Exato, cara. Então vamos lá, você tem um corpo que nunca se decompõe e produz cabelo. Você começa a cortar o cabelo desse corpo e vende pros salões. E vai ficando matando as pessoas um a um. E esses mechas de cabelo vão matando as pessoas. Que loucura, hein? Um bagulho estranho. Então, a abertura do filme, né, já começa com esse tom aí nojento do filme, que são... agentes, né, investigando ali um container cheio de cabelo humano. Delícia, hein, cara? E tem uma garota jovem careca nessa pilha de cabelos. Só que, aparentemente, ela tá morta. Então, e aí a autópsia desse corpo dessa garota revela que os órgãos da garota foram totalmente removidos e provavelmente vendidos aí no mercado negro, né? Ou sei lá, que tipo de outra coisa as pessoas fazem com órgãos. Então, cara, que loucura, hein? Então, mas as pessoas com os órgãos não começam a enlouquecer, não? Não sei, boa pergunta, cara. Boa pergunta. É uma coisa pra só descobrindo e assistindo. E aí esse cara fascinado por cabelo, né? Ele é um dos seguranças do necrotério, tá? O corpo dessa garota aí, né? No cabelo, né? É aí que mostra as origens, né? Dessa doença dele, né? Da onde ele consegue o corpo dessa garota. O cabelo. É, cara. Eu acho que essa foi uma das descrições mais perturbadoras que eu li até agora dessa lista. Ou, tipo, a mais estranha, né? Sim, sim. Também. Chegando agora nos três últimos, né? Aqui a gente tem o Dark Water, que é de 2002 também, né? Cara, muitos filmes lançados em 2002. O pessoal tava inspirado nesse ano pra lançar filme de terror. Foi um filme que também teve remake aqui no Ocidente, em 2005. Qual é o nome do 2005? Blackwater também? É, exatamente. Em 2005, né? Ele, aqui a gente no Brasil, ele veio com o nome de Água Negra, literalmente traduzido aí. E nesse filme, né? A personagem principal aí, né? A Yoshimi, ela tá no meio aí de um divórcio bem feio e tem que se mudar pra um apartamento com a filha dela. E chegando lá nesse apartamento, né? Ela percebe que tem um vazamento no teto do local que vai piorando a cada dia. E ela, né? Reclama ali com o pessoal ali no apartamento, né? Do funcionário. E o vazamento nunca que é resolvido. Resolvido. E quando ela vai lá, pô, caraca, eu vou subir lá pra ver que porcaria é essa, né? É, o apartamento lá de cima tá trancado. E a partir daí, coisas estranhas começam a acontecer. E aí um saco vermelho ou colinha de pelúcia aparecem todo dia na porta da casa dela. Não importa quantas vezes ela se livre dele. Cabelo começa a aparecer na torneira dela e aí ela começa a ver uma garota estranha. E aí a filha dela desaparece. E aí as coisas vão de estranhas pra aterrorizadoras a partir daí. Tá aí um filme que eu nunca vou assistir. E esse filme foi muito bem em termos de bilheteria, mas ele é considerado subestimado, pouca gente conhece ele, pouca gente fala dele nos dias atuais. penúltimo filme da lista, a gente tem o Cairo, também é conhecido como Pulse, talvez mais conhecido como Pulse. Inclusive, né, ele teve um remake americano feito em 2006. Nesse filme, né, tem duas histórias principais aí que seguem o tema central, que são, olha aí, são espíritos que estão capazes aí de invadir o mundo através da internet. Ali. Por isso que tá escrito, é você nunca vai ver a internet com os mesmos olhos. Exato, então tem o Kudo, né, que é um assistente aí de uma floricultura, que ela percebeu que o companheiro de trabalho dela ali desapareceu por alguns dias, né, por vários dias. Quando ela vai procurar por ele, ela percebe que ele tá agindo de maneira não muito natural, né, tá um pouco diferente. Olha aí, que loucura. Depois que ele comete suicídio na frente dela, ela e os amigos dela, eles se convencem, né, que o disco de computador que ele deixou foi que causou a morte misteriosa do cara. Caraca, olha aí. Que detetives, hein? Que detetives. O cara se mata na frente dele. Ah, não, tem que ser aquele disco de computador. Com certeza foi. Totalmente certeza. Porra, óbvio. Caraca. Culpa do disco, cara. Exato. E na história paralela, a gente tem o Ryosuke, né, que se torna perseguido por um site... Perseguido não, é assombrado. Assombrado por um site estranho que ele não consegue sair. Depois que ele se cadastrou ali pra ter um novo serviço, um provedor de novo serviço, né. Então o site lá tá oferecendo serviço, ele fez a conta lá e pum, agora o site tá assombrando ele. E aí, quando o seu amigo começa a agir estranho, bem parecido com o amigo da Kudo lá... Ele acaba descobrindo a verdade sobre esse... desse site, né, sobre por que isso está acontecendo, né, os amigos deles começam a ficar estranhos, então ele começa a descobrir a verdade, só que ao mesmo tempo, alguma coisa já estava vindo da tela do computador dele, então... Sim, então, olha aí, no final tudo é culpa da internet, então vocês que são viciados na internet, por favor, parem agora. Não parem, vocês podem continuar mexendo no nosso site. É, isso sim, isso é verdade. E aí o último, talvez o mais famoso também dessa lista, né, que é Premonição, né? Premonição, um filme aí de 2004, também é baseado numa série de mangás, que teve o seu remake americano produzido em 2007. No Premonição, né, um professor aí, o Hideki, junto com a sua esposa Ayaka, ele dividia dirigindo pra casa, né, depois das férias, junto com a filhinha deles, e aí eles param pra usar um orelhão. E aí, cara, ele, ali no orelhão, ele vê, tipo, caraca, uma notícia, um pedaço de jornal ali, que mostra que a filha dele foi morta num acidente de carro. Alguns momentos depois, ali no futuro. E aí, quando a esposa dele sai do carro pra pedir ajuda pra ele pra arrumar o cinto de segurança ali da filha, o carro é destruído por um caminhão, né, levado ali pra um caminhão, matando a filha dele. Os dois se divorciam por causa desse trágico evento, não sei porquê, né? Não pareceu ser culpa de ninguém ali, né? E aí a história, mas ali era só o começo da história, né? Anos depois, a Ayaka, ela descobre, né, uma série de jornais que previam eventos futuros. É um filme, né, bastante conhecido, bastante falado, e é uma premissa muito boa, né, cara? Esse negócio de a pessoa saber ou ver como a morte vai chegar, né? Como... Então, mas se você parar pra ver o remake que foi feito dele, é a Premonição. Aquele que todo mundo conhece. Foi a que mais fez sucesso entre todos os outros filmes. Sim, sim. Assim, pra fora, exterior em si. Tanto é que teve diversas continuações, né? É isso, né? Com isso aí a gente fecha essa lista de filmes aí. Como eu falei, né? Alguns filmes dessa lista são bons, outros nem tanto, outros são horríveis, né? Mas pra quem gosta, né? Às vezes o cara gosta... Ah, deixa eu ver um filme bem trash hoje, né? É, mas assiste Noronha. Você quer assistir o filme mais trash da sua vida, assiste Noronha, cara. Não, aqueles filmes mais antigos, né? Com aqueles efeitos especiais bem toscos mesmo. Aqueles filmes sem diálogo, em preto e branco. Acho que é bom, né? Principalmente pra quem é fã do gênero de terror, né? Eu não sou muito fã, pra mim, esses filmes, a maioria deles são todos iguais, né? Eles seguem essa premissa mesmo. E eu sou medroso, então eu não quero assistir. Então fica aí a dica. Alguma recomendação de filme de terror vocês têm aí ou não? Não assista Noronha. Assista um filme chamado... Acho que o nome pra cá tá Espíritos, a Morte está ao seu lado. É muito bom. Cara, eu não tenho uma recomendação, mas eu falo pra vocês, mano. Assistem Uzumaki e depois me fala como que é o filme, que eu fiquei curioso. É verdade. Então, se alguém já assistiu, né, algum desses filmes da lista, né, pode ser que tenha, né? Tem uma, até a galera mais antiga, assim, pode já ter visto um desses filmes. Pode falar pra gente como que é. Ou se você testar algum desses filmes aí, também fala o que você achou depois. Certo? E aí, com isso, a gente finaliza esse episódio. Esse mês foi maneiro, hein? Esse mês de setembro, não falhamos em nenhuma semana. Teve episódio toda semana nesse mês de setembro. Ó, pati, pati, pati. que vem agora outubro, né? Outubro que já chegou com boa notícia, né? A gente vai estar na BGS. Opa! Brasil Game Show, que vai estar acontecendo aí, acho que na segunda semana de outubro, né? Dá pro dia 11 até o dia 15, eu acho, se eu não me engano. Então, sei lá, se alguém estiver indo pro BGS também, pode dar um toque pra gente, que quem sabe a gente se tromba lá. Acredito que até semana que vem vai estar saindo aí um artigozinho aí no site, né? Pra, com as atrações da BGS, né? Pra quem vai, quem tá interessado aí, pra ver o que pode esperar do evento. Sobre o nosso último episódio, né? Episódio 23 sobre empregos no Japão, né? A gente recebeu o e-mail aí do nosso amigo Garcia Renato, né? Pô, tava com saudade dos e-mails dele. Pô, verdade. Tem tempo que ele não mandava um e-mail, né? Que aí que ele mandou pra gente. Olá, Papo de Japacasters. Muito bom tema. Ótimas ideias, né? Pra quem está buscando ideias do que fazer no Japão para garantir o salário. Sinceramente, para mim, seria ótimo ir pro Japão trabalhar como cuidador de idosos, que são muitos. Mas os robôs já roubaram meu emprego. Então vou ficar por aqui mesmo. Poxa, cara, eu fiquei mal por você, né? Bom, é verdade, né? Essa área de cuidados de idosos é uma parada que, realmente, se você for para pensar, né? Se dizia que seria um negócio do futuro pro Japão mesmo, porque realmente tem muito idoso lá e eles nem todo mundo tem família pra cuidar, né? Ou às vezes até a própria família abandona o cara. E como você sempre gosta de lembrar, os japoneses não estão produzindo filhos. Exato, exato. Então os caras estão envelhecendo sozinhos, né? Alguém tem que precisa cuidar deles. Então essa área da gerontologia, né? Realmente tinha expectativa de atrair muita mão de obra. Detalhe, né? Que a gente não contava é que o Japão tá robotizando tudo, cara. Então, infelizmente, você pode ter perdido o espaço pros robôs mesmo. Poxa, Renato, aí não, né, cara? Não, vai, chega lá, mano, destrói esse robô tudo, fala que você veio do futuro e eles criaram a Skynet, aí você volta a cuidar dos velhinhos. Mas pode ser que ainda tenha esperança, né? Porque eu acho que muitos velhinhos, acho que vão ter a resistência, tá ligado? De ser cuidado por um robô. É, exatamente. Ou confiar na máquina, ou até saber usar. Não vai ser 100%, né? Confiar. Não é só pelo fato da porcentagem, mas sempre tem aqueles velhinhos que falam assim, ah, eu não gosto de tecnologia. É, verdade. Então, olha, cara, qualquer coisa, se você quiser muito pro Japão, eu conheço um recrutador aí de limpador de bunda de sumô. Tá precisando de mão de obra. Então, qualquer coisa, só manda seu currículo que embarca imediato. Que tá precisando de gente pra fazer isso lá. Beleza? Então é isso. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, só procurar o Papo de Japa. Assinar o feed, né, pra receber o podcast toda semana. Pra quem escuta no iPhone, né, parece que na nova versão do iOS, você consegue avaliar o podcast, né, dar as estrelinhas agora diretamente no aplicativo nativo de podcast do iPhone. Antigamente não, você tinha que entrar no iTunes, né, criar conta lá e... Não, agora dá pra fazer isso direto, então peço pra quem está ouvindo no iPhone nesse dado momento que faça isso. Se você gostou, por favor, dê as 5 estrelinhas. Se você não gostou, mesmo assim, dá 5 estrelinhas pra dar uma ajudinha pra nós. Né? Coloca 5 estrelinhas lá, deixa um comentário. Podcast muito louco. Então é isso, falei demais. Até a próxima. Falou! Valeu. Falou!